tantos lugares por onde ando, terras, rios e mares tocou. Naquele caminho que o cego esperou, no poço em Samaria passou. De leprosos, amigos, acho. Deus encontrou a tantos, quer hoje nos encontrar também. Mesmo Deus e Senhor, hoje passa aqui a nossa história.